Central do Salvador, é o Sam Mike Antipapá, informa o tempo de motor em marcha. Muito obrigado e um bom dia. Igualmente, Mike Antipapá. Salvador, muito bom dia, o campo 3601, não tem certo, passa um pouco atrás. Está autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola 10 com curva direita na saída da EL, Leda Bridge, onde intercepta o Zulu no meia, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme outro. Controle opera em 120, décima 8 e o transponder 5417. Autorizado 360 para São Paulo, decola 10, curva direita, EL, Leda Bridge, intercepta o Zulu no meia. Pelo horizonte, controle 120, décima 8, transponder 4 no 7, 3 no 7. 3601, transponder 5, 4 no 7, chame pronto, pushback, sanamento. 4 no 7, chamará o 3601. para o check, economia, Tucã 3601, no gate 4. Tucã 3601, está autorizado para o check, acionamento, chama para um táxi. Chama na Tucã 3601, Fernando Bahia. Cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 320, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, via Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Ampere 120, decimal 8 e o transponder 5425. para o Tati Sultan 3601-170 a bordo do nome dele. 4 horas, Altena, Galeão. 3601, está autorizado o táxi via Índia, chamará pronto, São Paulo, esperado 10. Por gentileza, poderia controlar pessoas a bordo? Pessoas a bordo, 1701, Tan 3601. Chamarado quando estiver pronto, Tan 3601. Pronto, TAN 3601. O TAN 3601 está autorizado a alinhar em decolar pistão no zero, o vento no 40 graus, 04 nós. Livre alinhar em decolar, o TAN 3601. TAN 3601, decola 259, time controle 120, decimal 8. 1208, bom trabalho, TAN 3601. Controle de Salvador, muito bom. Bom dia, TAN 3601, decola da ELE e da BRI. Contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância, TAN 360. 360, TAN 360,